5-3 autorizado com ataque. Reposicionamento da terra. Eco Zulu 90, livre decolagem, pista no 7, vento no 20 graus, 08 nós. 35 no 7, decola os 1 no 3, chama agora controle em 1 no 9, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. 7, passa 1600 pés, perfil da Gole. 35 no 7 é o controle, meu cordial, conta pra lá. Confirma que tese 03, aborda 02. Aborda. A Audita Juliette autorizada para o local, no meu pé, decolando no 7, direito no 7, controle 119, decimal 8, responder 0151. Eco Zulu 90. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Eco Zulu November, na sua disposição. Eco Zulu November, ao controle, suba visual para o 85, sem restrições. Livre a sessão 085, Eco Zulu November. Com Victor Juliette, livre acionamento e táxi até a Taxo e Oscar. Taxo e Oscar, senhor. Lotan 3153, 167 a bordo, 0356, alternativa Campinas, contra ataque. 3153, pega autorizado via parte 1, alfa, no ponto 0010, torre, 1862 e 1905. 1105, livre táxi via parte 1, alfa, ponto 0010, torre, 1862. Obrigado, 3153, bom dia. Bom dia, bom dia. Tio, vou manter a prejuízos estão a seu critério. Romeu, Índia November Alpha, Pátio 4, Ana Meu Pé, autorizado no corredor FC, controle 1, 19, décima 8, transponder 01, 17. 05, chame Recife, 125, Ana. Ando 25, Ana, vamos amanhã 05. Positivo. Obrigado. Valendo. Índia November Alpha, mantenha 1 no meu pé até valendo. Controle 1 no decimal 8. Confira para o B02. Estacionamento táxi, torre 1 no 862. Bom dia, Índia November Alpha, livre acionamento, chama para o táxi. O 17, chame Recife, 288. 288, Recife, 3557, obrigado. Oi, Otan 3153, bom dia, Pantera pronto, 1-0. Bom dia, Otan 3153, autorizado a linha de colar, pistão 1-0, vento no 30 graus, 08 nós. Linha de colar, pistão 1-0, Otan 3153. Índia November Alpha, a senhora poderia confirmar, o voo é local com toque emitido em Valença? No final, então, não é Valença, é Salvador, Salvador, somente toque emitido em Valença, positivo? Sente, Índia November Alpha, livre táxi, até a taxiway Oscar. Afirmo, comandante. Livre decolagem, pista 1-0, vento 120 graus, 069. Obrigado, decolagem 1-0. 3153, decola os 24, chama agora controle em 119.8, bom voo. 198, bom dia também, o 73153. Alfa Vitor Juliette, está pronto para decolagem? Bom dia, controle, o TAN 3153, cruza 1500. TAN 3153, este é o controle, meu cordial, está em contato o radar, 2000 pés, gira à direita, Leda, e suba restrito ao 360. Restrito 360, 2000, Leda, bom dia. Índio November Alpha, após a decolagem da, do Charlie 150 à frente, ali mantém na cabeceira no 7. Sente Alpha Vitor Juliette. Azul 4208, este é o controle Salvador, via chegada Mari, desça para 2000, ajuste no 095, ajustar agora. 2000, já ajustando agora, o azul 4208, seguindo. Alfa Vitor Juliette, decola os 27, agora controle Salvador em 119.8. Alfa Vitor Juliette é 119.8. Alfa Vitor Juliette, show controle Salvador, meu cordial, bom dia. O senhor vai retornar para pouso? Afirmativo, solicita manter aqui o farol de Capuaça para regresso ao circuito de tráfego para pouso. Façamos o seguinte, sou continuo no litoral no rumo oeste e chame a torre na frequência de 1.8612 para retorno, pois poderá existir uma decolagem agora da pista 17, vai ser conflitante. Só parte para o rumo oeste, chame a torre que ele vai destruir para pouso. Alfa Vitor Juliette. Sim, rumo oeste. Solicitando transferência para o para a torre para a regressa. Alfa Victor Juliette, mantém a perna do vento pela direita da pista, 1-7 aguardando para girar base. Ciente, perna do vento da Roma 7 pela direita, aguardando para girar base. Papá Romeu, Índia, November Alfa, autorizada a decolagem, pista 1-7, vento 120 graus, 08 nós. Chame Recife 1251. Recife agora 251, T3. A volta em Gilinha do litoral, curva à direita. Corredor visual axé e chame controle em 119, décima 8, bom voo. Para controle 119, décima 8. Alfa Vitor Juliette, reporte final, pista 17. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alfa. Papa Romeu, Índia, November Alfa, este é o controle Salvador. Meu cordial. Autorizado, solo aos 33, backtrack, reporte pista livre. Este é o controle, meu cordial. Ajuste 1095 via chegada Mar e desça para 2000. Via Mar 2000, 6200. frequência livre. Juliette, gente, bom dia. Livre, aproximação ILS. Livre ILS, Zuka 208, chamada no final. Blind, chame Ilhéus, frequência 1201. Localizador azul, CAP208. Ciente, cheque o trem, chame a torre 1186, azul 4208. 86, obrigado. 28 Salvador, bom dia, azul 4208, 3 milhas para o externo. Azul, ajuste 1015, vento 120 com meia dúzia, pouso autorizado na 10. Livre pouso na 10, azul 4208. Salvador, ajuste agora, 1095, desça para 5000, voando Ponte para chegar da Ponte, pista 10. Ok, 5000, confirma ajuste 1015. Afirmo. 7, 6, 2, 8. O azul 4209, continua a aproximação, recebi informação que tem um animal na pista. Continue na aproximação, aguardando a confirmação. Ok, vai prosseguir, não se escuta. Azul 4208. Externo, baixado travado, tá 4 milhas da cabeceira, azul 4208. 4208 tem pouso autorizado, vento é 120 com meia dúzia, foi informado um cachorro próximo a Golfe, cruzou a pista e livrou no final da pista. Ciente, azul 4208.